I think this is someone by chance that has that noise. Europa 03 is 10 by address arrival for 2006-2018. Clear, final, and SX3 runway 1084, TN localizer course. Long for arrival, Cherokee, down, playable to 2006, and we are here for ILS X3 approach runway 10. We report a successful localizer for Europa 03. N705, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Pode chamar o 705? Afirmo, chame Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835.251, boa tarde. Boa noite. Apollo 34, chama controle em 120, decima 8, bom voo. 208, Vitor Acolima, bom trabalho. Papa Romeu, Vitor Eco Lima, decolou Momo, transição frota. Papa Romeu, Vitor Eco Lima, contato radar na decolagem, suba para o nível 370 via, saída Momo. 370 via Momo, Vitor Eco Lima. And your contact power 118-995. 118-995, good evening, 0 for the carry 3. Power today, 0 for the carry 3, establish final 10. That's a cogito. Direto cogito, Vitor Eco Lima. The wind is 110-09. Boa, aguardo a autorização do centro. Está no ar. Para ti, Vitor Eco Lima. Yes. A 3662, atendente, sendo esta via da Mediana, para o número de voo 050. Operar com Lima, chame o centro Recife, frequência 126.85, secundária 125.45, solicite para ti ao mesmo. 2685 no 2445, Vitor Acolima. O Vitor Acolima, o centro autorizou, dá presente uma foto para ti. Ato. qualquer repartição do ponto de espera na hora, espera o time entrando 019. Está presente no segundo da pista para 2 mil pés, ajuste no 019, autorizado a final do procedimento de Electro Exchange, pode estabilizar. Direto Duna, 019, deixando 2 mil pés, reportamento estabilizado no S3 da 1-0-3-6-6-6. Obrigado, controle 208, chegou. Controle 3662, só estou no pequeno desvio à esquerda aqui para livrar o motor na nossa frente. Gente, está 3662 até desvio, reassuma a Duna e compete procedimento, reporte estabilizado. Bom, desvio, zoa a Duna e reportamento estabilizado, 3662. Chamado a Papatango, meu Tango. Papatango, meu Tango Golf. Contato radar da decolagem, montanha 1 no meu pé, corredor axé. Meu pé de corredor axé, meu Tango. Meu Tango Golf, tentando sair a senda da presente para o 065 e vai direto e leste. Eu sinto que está mantendo a linha do litoral. 5, vai direto e delta. Tá bom. Gente, está presente, está autorizado direto e delta em condições visuais e suba para o nível 065. Direto e delta, acendendo 065, meu tá bom. Estou chamando a 310, aqui é a identificação, né, para a gente ver o papo, para não ter se está chegando a bomba de 1, e eu estarei em 0050. 3612, Paulo Alves 5, linha de Bela Gerenta, Paulo 1, 21, decimal 9. 21, espera da direita, 336, medo. Chamou 6310, está presente voo Luna, desço para 2000 pés, ajuste no 019. Autorizado a sinal do procedimento LS aqui da pistola 0, reforço estabilizado. Descendo para 2000, voo Luna, 019, com ar estabilizado, 6310. Romeu 096, aciona identificação, dá presente no ITAP, desça para o nível de voo 080. Identificação da presente rua ITAP, desça para o nível de 060. Eu tenho 4-6, pode pôr. Certinho, Romeu Tango. Vamos 096, da presença de Luna, 2 para 2, no pés, ajuste no 019, autorizada final, procedimento de Luna, sexo da piscina 0, reporte sobre o Vamos, Luna, com 19, descendo para 2.000 pés. Reporte estabilizado, 096. Vamos 09.000, autorizado de vias após 7 km da tela por onde Duna, 2 para 2.000, reposto estabilizado. Estará estabilizado e rolará Duna após os vias, 09.000. Romeu Tango Golf está agora 5 milhas a sudeste de Salvador, sobre o radar encerrado, chame controle e acho que aqui estamos 2-0, décima 1. Para 0050, reduz a velocidade para 2309. Para o 2, para o 050, reduzido para 2309. Bono 344, voo Zuna, desça para 3.000 pés, ajuste no 099, agora de autorização para o ILS. Positivo, voltando para 3.000 pés. Romeu 344, desço para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado final do procedimento IMS, Softway, reporte estabilizado. Positivo, desceu para 2000, reportará o procedimento IMS, retomará estabilizado. Com 1096, estabilizou o capacete. Com 1096, complete a sinal de retorno 1895. 1895, bom trabalho. 06. Salvador, boa noite, 1096, ajuda a voz visual. Salvador, 1096, boa noite, autorizado, pista 0, vento 080 graus, 039. Pouso autorizado na 10, 0 na 10. Pera, direito, nessa hora. 10 com a mesma vista, gol 1-3-4-4. 1-3-4-4, complete a final chama TR 1-1-8-2-9-9-5. Essa lá, 9-5. Número 2 mais. Além da coluna 0, está 3197. Continue a autorizado por sinal 0, verso 0190 graus, 02. Calibre o posto, gol 1-3-4-4. 3197, decolada 224, chame controle Salvador, 1-0-0-8, bom ponto. 208, obrigado, uma boa noite, cara. Quase subavia São Bruno para o número 340. São Bruno 340, pode voar, Leda? Autorizado. Direto, Leda, obrigado. Solo aos 2:30, libera direito, chame